3265, Recife, 1251, ao término 3325. Recife, 125, decimal 1, 33, decimal 25, tá 3265. Correio Salvador, bom dia, o Uno 271. Uno 271, bom dia, prossiga. Qual que seria a provável saída para Recife? Fuca Aracaju. Fuca Aracaju, obrigado. código do seu call. Fica aí. Controle Salvador, boa noite, trip 9957, gente da Eco passando Conde. 5, correção, trip 9957, contato radar 70 milhas, radar de Salvador, Lima pro de bom, foi iniciar a chegada da Bonf, reporte quando pronto a descida. Pro de Bonf, 9957, reporta para a descida. Salvador, é o voo 1271. 271, Recife. Nível de voo 390, pronto, cópia. Afirmativo. Autorizado Recife, nível 390, via Upper Whisky 58. Decolada 10, curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5075 no transponder. Autorizado 390, via Upper Whisky 8, decola da 10 com curva esquerda no perfil da Puca Aracaju, controle 119.8, aciona transponder 5075, voo no 271. Voo no 271, cotejamento correto, chama pronto pushback, saneamento, meia dúzia. Amaral no 271. 3, 2, 4, me informe aí, 5 horas da manhã meu que vai terminar o evento ainda, parabéns. Salvador, 1271 para a possibilidade de saneamento. 1271, no meia dúzia autorizado, chame táxi. Chamar táxi, 1271. Controle Salvador, trip 9957 para descida. Trip 9957, desça para 4.000.